Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Começa agora a nota 7 aqui no canal 1 da Rádio 29, edição para 3 de julho de 2013. Uma edição que espero francamente que esteja a ser do seu integrado, que venha a ser do seu integrado. A edição de hoje vai começar com rock. Lonely Mac, a música é dos Memphis, que abre as portas de mais uma edição do nosso Nota 7. Música variada, até porque vamos ter também logo depois a música dos Metroland, a música chama-se assim, Team Instrumental. É uma música muito bonita, eu conheço já esta música de algum lado, embora não me recorde de onde, mas acho que era da RTP, mas todos fomos conhecer esta música de algum lado. Mas pronto, vamos a seguir para estes dois temas e ainda há mais outros. Nesta sequência, a música chama-se Just For You e é dos Exception. E são essas as três primeiras músicas que vamos ouvir na edição de hoje do nosso programa que dá o nome de Nota 7. Thank you. E já cá estamos, depois destes três temas. Gosto especialmente da complexidade deste último, dos Exception, Just For You. Agora vamos chegar com Chel Dourado, música que é bem conhecida de todos nós. Ainda que possamos não estar a reconhecer pelo título, mas é uma música de facto bem conhecida. E eu acho que a maior parte dos ouvintes vão escutar, vão reconhecer após as primeiras notas. E John é o intérprete desta, é o guitarrista desta melodia, que vai começar com flauta, como é lógico, tem que ser assim, não é? Uma música como esta tem mesmo que começar com flauta, é mítico. Vamos depois mudar de género com Eduardo Sanchez, Corbin Cassavet e também com Joe Cahan, ou Joe Karen, assim não sei correto, Road to Hell. É como se chama, ou Road to Hell, é como se chama esta segunda música desta segunda sequência do nosso Nota 7. Daqui a pouco as despedidas com mais dois temas. Aqui estamos de volta com Road to Hell, de Eduardo Sanchez, Corbin Cassavetti e também de Joe Karen. Agora vamos seguindo para fechar esta edição de hoje da nossa Nota 7 com dois nomes míticos, aliás, duas músicas míticas. Uma delas também do nome mítico, é James Last, a mítica orquestra de James Last, que aqui nos traz I Don't Know, Ode to Love N. É uma música realmente muito bonita e uma banda instrumental mítica também, uma orquestra, para ser mais correto, mítica também. Depois vários artistas nos vão trazer Who Can Tell Air, é uma música também ela profunda e mais calma também para fechar a edição de hoje do nosso Nota 7. Já de seguida chega mais uma edição das Rapidinhas da Brasa com os novos paradiantes. Desejo ao meu auditório a continuação de uma boa tarde e amanhã, dia 4, cá estamos para nos reunir para mais uma edição do nosso Nota 7. Fique bem, tenha uma boa tarde e até amanhã. Yeah.